Livro Ação e Reação. Damos continuidade ao relato de André Luiz. No qual temos aprendido a realidade divina que governa a nossa existência espiritual. A confirmação daquilo que Jesus nos ensina no seu Evangelho e no seu Apocalipse. A cada um de acordo com as suas próprias obras. Suas obras os acompanharão. Estamos no capítulo 8, preparativos para o retorno, processo Antônio Olímpio, que aqueles que estão nos acompanhando já conhecem bastante. André Luiz e seus amigos estão na fazenda pivô de tantos crimes praticados, cujos efeitos danosos serão corrigidos numa nova vida, pelo menos. Todo aquele grupo vai reencarnar. Penetramos estreito compartimento, onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. André Luiz está percorrendo a fazenda. Ambição máxima de Olímpio pela manutenção da qual ele não mediu crimes, matou seus irmãos, mas a justiça de Deus vai reuni-los todos. A reencarnação é a única realidade que comprova a justiça divina. Uns nascem perfeitos, outros doentes, uns inteligentes, outros mentecaptos. Por quê? Nem a justiça humana, com todas as suas falhas, poderia explicar essas barbaridades que tanta gente, muito bem posta, procura explicar com doutrinas tão esdrúxulas só para negar a realidade divina. Porque eles estão muito bem, estão com saúde. Então, aquilo foi que Deus arranjou para aquela família, porque aquela família tinha que aprender isso. Por que não com a sua própria família, né? Reencarnação, justiça de Deus, acima de todos os sofismas humanos. Penetramos estreito compartimento, estávamos lendo, onde alguém contemplava grandes maços de papel moeda, acariciando-os com um sorriso malicioso. No intuito de trazer-me bem informado, o assistente segredou-me ao ouvido: este é Luiz, que desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Tínhamos pela frente um homem maduro, mas de fisionomia ainda moça, relaxado nas maneiras, cujos olhos parados sobre as cédulas encimavam-lhe a esquisita expressão de cobiça vitoriosa. Relanceou apressadamente o olhar em volta, com a indiferença de quem não nos conseguia ver. E tão logo após um minuto de observação nossa, qual se estivera ele vigiado por cérberos invisíveis, cães raivosos, potentes, dois homens desencarnados, quer dizer, na vida espiritual, de presença desagradável, obsessores, penetraram no pequeno recinto e, dirigindo-se desabridamente para nós, um deles interrogou. Antes de entrarmos na conversa entre os desencarnados ou espíritos, quero destacar a importância daquela matéria, a abrangência do TBV. Porque esse relacionamento entre mortos e vivos, mas na verdade quem é morto, quem é vivo? Ele existe. Ninguém está só, como dizia o apóstolo Paulo. Estamos sempre cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Os nossos anjos guardiães são algumas dessas testemunhas invisíveis. Como é compulsório esse relacionamento? Que tal nós? Humanidade que já se considera tão evoluída, quer liberdade, ninguém manda em mim, aquela coisa toda, e não sabe que é dominada por espíritos malignos, em sua maioria, que negam a realidade da vida eterna, muitas vezes dizendo-se religiosa. Então por que nós, humanidade, não passamos de burros a cavalos? Que é aquela história. E menino, você está passando de cavalo a burro, de dominados por esses espíritos invisíveis, obsessores, a dominante de situações, não permitindo que eles mais influam nas nossas vidas, pois passaremos a ter um relacionamento com os desencarnados, os espíritos mais os evoluídos, os de Deus, isto é, aqueles que já chegaram a um grau de compreensão tal que lhes permite viver dentro da fraternidade universal divina. Vocês vão ver aqui nesse relato como eles interferem em tudo. Entram nas nossas casas, nos nossos serviços, mas também só nos influenciam se nós permitirmos. Deus não nos deixaria desamparados. Mas Deus tem que permitir que evoluamos. E a dor é um processo de fazer as criaturas evoluir. E a dor só vem causada por nós. Deus não pode crescer por nós. Nós temos que crescer. É como os filhos não, os pais não podem crescer pelos filhos. Ajudam, mas os filhos que crescem. Mas vamos à conversa. Vejam vocês que aqueles que estavam ali naquele relacionamento, o Luiz, ele nem sabe que espíritos estão discutindo em torno dele. Isso pode estar acontecendo com você, meu irmão, minha irmã. Que tal você orar? Ah, mas como é que eu posso me defender do que não vejo? Ah, mas também você não vê Deus. Deus é o seu protetor. Peça a Deus a proteção. E valha essa proteção. Como? Fazendo o bem. Não há espírito do mal, não há despacho, não há magia deletéria de qualquer tipo que possa prejudicá-lo, meu irmão ou minha irmã, se você estiver com Deus. É Jesus quem diz no Evangelho: eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ninguém tem medo do que não vê. Quem estiver integrado em Jesus, não. A questão está integrado ou integrada em Jesus. Olha o papo dos espíritos obsessores. Quem são? Quem são vocês? Somos amigos, replicou Silas maquinalmente. Quer dizer, o papo dos nossos amigos, Silas assistente, André Luiz e Lar, com esses obsessores que vêm afrontá-los. Bem, aventou o outro, nesta casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. Já tinham morrido e andavam atrás do dinheiro que era o Deus deles quando estavam na carne. Avarentos, sequiosos, gananciosos. E designando Luiz, que nada percebia, acrescentou: para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Intuitivamente concluí que encarávamos com Leonel e Clarindo os irmãos espoliados de outro tempo. Quer dizer, os tios do Luiz, o pai de Luiz, matou os próprios irmãos para ficar com a herança, né? Aí, matou-os pensando em livrar-se deles, não adiantou nada. Por isso quem mata desafeto é um bobão. uma bobona, porque aí eles perderam o corpo e se prendem ao assassino, à assassina, e não deixam. O crime não liberta ninguém de coisa alguma. E como diz o nosso amigo espiritual, só o amor cura obsessor. Nas nossas reuniões, o Centro Espiritual Universalista, que estamos realizando sempre. A união entre a humanidade de baixo com a humanidade de cima, o que o irmão Zaru nos ensinou. O segredo dos governos dos povos, nessa era apocalíptica, do terceiro milênio. É a união entre a humanidade de baixo e a humanidade de cima. Ao toque da sétima trombeta, o reino dos homens passa a tornar-se de Deus e do seu Cristo. Olha a união das duas humanidades no Apocalipse. Intuitivamente concluí, diz André Luiz, que encarávamos com Leonel e Clarindo os irmãos espoliados de outro tempo. Certo, porque lhes devêssemos algum esclarecimento à expectativa feroz com que nos seguiam os mínimos movimentos, Silas ajuntou. Sim, sim, quem não estimará os haveres que lhe pertençam? Quer dizer, o Silas vai conversar com eles na altura do entendimento deles. Está os enganando? Está bancando hipócrita o Silas? Não. Você não vai falar em inglês com quem não entende inglês. Tem que procurar a língua que a pessoa fala. Não vai usar os sinais para se entender. Silas vai ao seu coração. O que é que nós dissemos há pouco que aprendemos com nossos amigos espirituais? Obsessor só se cura com amor. Muito bem, responderam satisfeitos. Ambos os perseguidores esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam com um desvario espantoso. E adquirindo imediata confiança em nós, ante as palavras com que o assistente lhe sossegara a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer: fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos pilhou os bens, e aqui estamos para o desforço justo, para a vingança justa. Imagine vingança justa. A vingança afeta a lei do amor e não há justiça fora do amor de Deus. Gargalhou de estranha maneira e acentuou Clarindo. O maldito, porém, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados que lhe sucumbimos às mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza, cobertos pela terra. Ele se apossou dos nossos haveres, depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos por eles assassinados sem compaixão. Antônio Olímpio, o irmão deles, afogou-os no lago da propriedade. Esse que foi o acidente que ele engendrou, pensando que ia se libertar daqueles irmãos inconvenientes, queria ficar sozinho com a fortuna. Não conseguiu, porque eles invisíveis encostaram-se neles e, ó, ele acabou morrendo tempos depois. Sofreu o diabo no umbral, como vocês já viram. Mas a justiça de Deus, benévola, fraterna, misericordiosa, vai unir todos os atores desse drama numa nova vida, na tentativa de corrigir as arestas da ira. De que ele valeu, no entanto, gozar a nossa custa, se a morte não existe e se os delinquentes, no corpo ou fora dele, estão algemados às consequências das suas ações? Claro, ninguém fica impune. Costumo dizer, não há impunidade. Impunidade não há em nenhum ponto do universo, por consequência de que não existe morte. O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós, prosseguia Clarindo, odiento. E aqui respira o filho dele. Quer dizer, o sobrinho dele não perdoava o sobrinho. Por que não perdoava o sobrinho? Porque o sobrinho também era avarento, herdou do pai aquele amor desbragado pela posse, pelo dinheiro, pela riqueza. Se não, os dois tios, atormentados pelo ódio, não influenciariam o sobrinho. E dizem, cujos menores movimentos governaremos até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. E vai restituir, não pelo ódio, mas pela reencarnação. Por tempo relativamente longo, relata André Luiz, ambos despenderam largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodavam. E talvez cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais dilatada, que Clarindo rompeu, dirigindo-se ao assistente Silas em tom amargo. Não admitem vocês que temos razão? Sim, aprovou Silas enigmático. Todos temos razão. Entretanto, atalhou Leonel, algo cínico. Quererá, porventura, interferir em nossos propósitos? Nada disso, consertou meu amigo com inflexão jovial. Desejo simplesmente lembrar que, por dinheiro, já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia de meu lado. Certo, porque a observação, algo dúbia, chocava os interlocutores, o chefe de nossa expedição valeu-se da expectativa natural e perguntou: amigos, vemos que esta casa permanece largamente povoada de irmãos nossos ensandecidos, quer dizer, enlouquecidos. Serão todos eles credores desta família infortunada? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou deu-me a perceber que o inquérito afetuoso guardava o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi rápido na resposta. É que até agora, falou impassível, precisávamos dividir o tempo entre pai e filho, sim, que estão perseguindo o filho, que está na terra, o Luiz, e o pai, Olímpio, Antônio Olímpio, que já morreu, estava no umbral. E por isso, localizamos aqui temporariamente os 11 zenários enlouquecidos que, fora do campo carnal, apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa. Acompanhando Sovina, que nos obedece ao comando, constrange-no a viver, tanto quanto possível, com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com treslocada paixão. Cuidado, meus irmãos, com o pensamento. Como diz o nosso amigo Oeste Dourada, pensamento é canal. Vocês canalizam para vocês o bem ou o mal conforme pensam, atraindo para perto de si bons ou maus espíritos. No entanto, presentemente informou Clarindo, magoado, o criminoso que sitiávamos nas trevas do umbral nos foi arrebatado à vigilância. Disporemos de mais tempo para acelerar a nossa desforra. Pagará então o filho dobrado preço, já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos. Bom, vou parar por aqui e vocês vamos imaginar qual vai ser a resposta, a ação afetuosa, fraterna, do nosso irmão Silas, o assistente, que quer acabar com esse ódio todo e unir essa família.